Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, alô, vovó. Agora com os maiores sucessos da era de ouro do rádio, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, em São Paulo e em Ribeirão Preto. Na abertura, nós vamos atender ele que reside na SUCAP, ele que é nosso gentil ouvinte, ele que é colecionador da música do passado, o senhor Antlonique Avedizian, ele que reside na SuperCap, ele que está em nossa sintonia, ele que é colecionador da música popular do passado. Pelo envio a esta audição de vários CDs contendo pérolas da música popular da era de ouro do rádio, nós queremos agradecer imensamente ao senhor Antlonique Avedizian, que reside em São Paulo e gostaria de ouvir nesta manhã Manezinho Araújo, dele mesmo, Manezinho Araújo. Pra onde vai, gente? Banda da Guarda Civil do Estado, garbosamente, em nosso coreto, vai executar do saudoso pianista Ernesto Nazaré, O Deon. Tudo isso para ele que reside em São Paulo, senhor Antlonique Avedizian, em nossa sintonia. João Nogueira, talentoso e já saudoso. João Nogueira, em homenagem ao Pingu, que foi campeão da Taça Brasil, do sambista Wilson Batista, samba rubro-negro. Pistola e o cabinote, o moleque deu um pinote e me chamou mó de brigar. Pego no meu punhar, enfia, passo, sangue pula. Moleque, você não pula com mané do arraiá. Veio um soldado com boné virado, com dois olhos abuticados, que só cachorro do mar. Putou minha mão, aí me disse, você tá preso. E eu fiquei com o braço teso, na cara ali que passar. Pra variar, eu sou caboclo, vou na briga, mas só gosto da intriga, quando encontro especiar. Dedo do cão, moleque, vou no gatilho. Se coçou, eu vi o vida, tirou pra me pegar. Ele me assiste, tira, eu me baixo a mala, passa e fico achando graça do baque cabala. Tá pra onde vai valendo? Outra linha de pé. Pra onde vai valendo? Outra linha de pé. Pra onde vai valendo? Outra linha de pé. Eu tô deitado, mamãe me chama, eu me levanto. Vem uma cobra, me espanto, corto pra me deitar. Você sozinho fica tão agoniado, fica todo atrapalhado, sem da cobra se livrar. Pego num pau, tô de banda de todo jeito. Tô na cobra, vem nos peitos, vejo a cobra se enrolar. Cobra danada, a se morder tá com Jesus. Interfaço que é de cruza, vai parar no hospital. Já me disseram, foi que Maria Lúcio Gero. Certa vez no cemitério, matou uma cascavé. Bicha danada, a mulherzinha sem vergonha. Tenho medo da pensonha, da dentada da mulher. Tão onde vai valer? Outra linha de pé. Onde vai valer? Outra linha de pé. Onde vai valer? Outra linha de pé. Saracoteia, bati o combi, o gazai, repercutindo da teia, meio dia vai rezar. Mulher se ajoelha, repete a Nossa Senhora, que o homem não vá se embora, senão vem dificultar. Pois a vida está ficando muito cara, homem agora é coisa rara, não pode assim se achar. Só bombom, e a mulher e a cachaça, no instante a gente acha, não precisa procurar. Moça casada, é moça velha, solteirona, excelência também dona, tudo gosta de arruar. Eu sou solteiro, a mulher velha me espanta, casamento não adianta, eu não quero me casar, pra onde? Onde vai valer? Outra linha de pé. Onde vai valer? Outra linha de pé.

Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adil e Adão. Eu já rezei pra São Jorge pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Zico, Adil e Adão. Eu já rezei pra São Jorge pro Mengo ser campeão. Pode chover, pode o sol me queimar, que eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória lutar. Quando o Mengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Pela Rádio USP FM, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas, gentil ouvinte, uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã, vamos nós com música. Ele reside aqui em nossa cidade, ele é regente musical, ele é maestro, ele é o vereador Robertinho Mori em nossa sintonia. E o Robertinho Mori, sempre aos domingos, quando possível, fica a ouvir as músicas aqui rodadas nesta pedida radiofônica matinal de todos os domingos. E para ele, o vereador Robertinho Mori, sempre em nossa sintonia, o maestro Rubem Pires fazendo arranjo e conduzindo os músicos, com a participação especial do conjunto vocal Titulares do Ritmo, do Nassara, Nós Queremos Uma Valsa. Ainda para ele, o Robertinho Mori, que é vereador maestro aqui em São Carlos, Del, o ditador de sucessos. Del, cantando do Alberto Ribeiro, que era médico, a composição em 1900. Oh,